semana aqui no lado sul. Mais uma vez a eterna disputa, violência versus diversão. E a vitória todos sabem de quem vai ser. Eu sei, mas eu hei de sobreviver. É mais um filho da Ceilândia que sai pra balada, mais um preto procurando o que fazer na quebrada. Cola aí, vamos dar aquele rolê. Maloca FSX, câmbio negro, tão na barca. Vamos sair, vamos ver qual que é da parada. É sabadão, com baseado enrolado, com as ruas lotadas, com puta safada, com carreira esticada, com serva gelada. Tem samba do bom, tem samba de rocha, tem samba de roda. E quem fala alto é malandro. No lado sul da CI, muitos baratos, altas ondas, curtição não tem fim. Amanhã feira do rolo, todo mundo já tá ligado. Tretas, ondas roubadas e o caralho. Mas aê, vamos continuar roletando. Vamos colar lá na quebrada do Adriano. É só descer lá na Guariba, lá na 20. Tá rolando um lazer cabuloso, é o seguinte. Curtição nota 10. Nota 10. Mudança de vida, malandragem esquecida, condicional concedida. NCB, papudão, cagi deixados pra trás. A onda agora é no sossego, na paz. E a paz vai reinar. Ei, lá do sul é do caralho. Sobreviver aqui tem que ser mágico. Ei, lá do sul é do caralho. Aqui o gatilho fala mais alto pra, pra, pra. Ei, lá do sul é do caralho. Sobreviver aqui tem que ser mágico. Ei, lá do sul é do caralho. Aqui o gatilho fala mais alto pra, pra. Pode crer, tô rimando tudo isso pra falar de uma área quebra foda, onde o som que impera é o da rajada. Cidade macabra que tem na entrada uma placa que diz: legal você ter vindo a Ceilândia. É, pode até ser, eu só sei que mais tarde a ideia vai ser outra. Ouço tiros, vários calibres, sangue escorrendo, que porra. 16, 12, 1, 5, 5, 5, 7, 1, 2, 1. Homicídio. Se descuidou, vacilou. Se descuidar, vacila. Vai pro saco mesmo antes de se desculpar. Altos malucos viajando alucinados, na fissura por farinha e mela, caralho. Olha lá o pagode da morte. Torça pra sair inteiro se tiver sorte. Acerto de contas com ferido lá dentro. A cena é sangrenta no batuque do pandeiro. Tem que se ligar, meu irmão, pois não se sabe de onde vem nem pra onde vai o tiroteio. Fico ligado, curto desconfiado. No primeiro atrito me jogo no chão. Não sou malandro nem nada, não tenho peito de aço. Qualquer descuido, maluco, um abraço. Tiros com endereço errado, eu não quero levar. Tem a Paulinha ainda pequena pra criar. E no peço, trio elétrico é o que rola. Muita treta, muita rixa, é comédia que se empolga. Trocar de tiro, fato que já virou moda. Isso é foda. Esse papo de violência é cada vez mais preocupante, mas temos é que seguir em frente, sempre avante. X diz a verdade. Lado sul, sei sul, X chegando devagar. Falso sistema na parada, é hora de rimar. Só moleque de rocha, e aí véi, chega aí. Venha saber o que rola no lado sul da CI. Venha curtir o peso no 12 polegadas. Rapaziada de boa, sem parada errada. Não tem atrito, só na paz, o rap é o comando. É o som que impera no gueto, se liga aí, tô falando. Um dominó, um carteado, o futebol. No quadradão, o lazer, é sábado de sol. Cara limpa, sem noia, não usa esses disfarces. Os seis cilindros, fala alto, na Hélio Prates. Quebro na 10, dou um abraço nos meus parceiros. Rolé pela quebrada, foi o dia inteiro. É isso aí, rapaziada, eu tô saindo fora. X já deu o recado, chegou minha hora. Ei, lá do sul é do caralho. Pra sobreviver aqui tem que ser mágico. Ei, lá do sul é do caralho. Aqui o gatilho fala mais alto pra, pra, pra. Ei, lá do sul é do caralho. Pra sobreviver aqui tem que ser mágico. Ei, lá do sul é do caralho. Aqui o gatilho fala mais alto pra, pra. Sem sair do tema no mesmo dó, remi. Sem sair do tom, eu também tô aqui. Também sou filho da CI, mas aí meu lugar é o P-A-R-A-N-O-A. Não posso deixar de falar da minha área, que também é periferia, sangue bom, se liga. Área de risco pra quem não sabe chegar. Se chegou bem, respeitou, aí não tem problema. Pilantra eu sei, tem em todo lugar, mas aqui também tem sangue bom, pode acreditar. É só deixar de lado o veneno que o sistema aplicou. Curte seu esquema na moral, sem bancar o terror. Nada de treta, ferro na cinta. Quem respeita essa lei salva a própria vida. Vem, se liga, o esquema é esse aí. União de periferia, Paranoá e lá do sul da CI. Já tá colando o fim do agito, vamo aí. Curtindo a moral com os aliados, vou dormir feliz. Graças a Deus todo mundo colou na paz. Amanhã é domingão e tem muito mais. Eu sou cubano 26, cidade tal. Cheguei onde eu estou, só curtindo na moral. Vou dormir e sonhar com um novo dia, cheio de esperança e muita harmonia. Pois eu tenho fé em Deus e na minha área, principalmente você, Ceilândia lá do sul, nossa quebrada. Lá do sul é do caralho. Pra sobreviver aqui tem que ser mágico. Ei, lá do sul é do caralho. Aqui o gatilho fala mais alto pra. Ei, lá do sul é do caralho. Pra sobreviver aqui tem que ser mágico. Ei, lá do sul é do caralho. Aqui o gatilho fala mais alto pra. Por alguns segundos.